pra tua casa. E hoje decidi bater em tua porta. Não tive resposta, retornei tão triste, porque já faz tempo que eu não te vejo. Peço por favor, volte para mim, para que minha vida não chegue ao fim. Diga, meu amor, o que faço agora com todas as flores da primavera? Que colhi pra ti com todo carinho, e hoje estão tão tristes iguais a mim. Me diga também em qual teatro que eu devo cantar todas as canções que te dediquei, e em qual eu parta elas ficarão na eternidade. Abandono sem teus carinhos, fico recordando os doces momentos. Meus passos incertos, não há direção, vago sem destino, não vou e nem venho. Peço por favor, volte para mim, para que minha vida não chegue ao fim. Diga, meu amor, o que faço agora com todas as flores da primavera? Que colhi pra ti com todo carinho, e hoje estão tão tristes iguais. Diga também em qual teatro que devo cantar todas as canções que te dediquei, e em qual eu parta elas ficarão na eternidade.